só barulho, é dia e noite, naquela coisa do hip hop e do rock. Anda com aquela coisa do GPL, ou Japarelo, ou Tatarelo. Esses programas que é só barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Olá, bem-vindos a mais um GSL, o vosso programa sempre presente aqui na vossa Rádio Transmundial. Olá, meninos. Olá. Olá. Nós hoje temos, como sempre, um convidado especial, porque, como ele não conhece aqui o programa, veio, mas acho que daqui a bocado já se vai embora. Olá, Isaac. Olá. Olá, bem-vindo. Obrigado por estar aqui connosco. Bom dia, boa tarde, onde quer que estejam. Sim, é isso, e à hora que estiverem a ouvir. Nós hoje temos de ter cuidado com o que vamos dizer, porque temos. O Isaac já fez rádio. É verdade. Portanto, provavelmente as baboseiras que nós costumamos dizer, temos de ter cuidado, porque ele vai-nos cortar isto tudo aqui. Bom, agora pergunto a vocês, porquê é que o Isaac está aqui? Porquê que o Isaac está aqui? O Isaac está aqui para nos falar da empresa da qual faz parte, que é sócio, e de um projeto especial, vamos dizer assim, sim, que vai ter lugar dentro em breve, aqui em Lisboa. Mas antes disso, Betinha, vamos ouvir uma música e se calhar vocês já começam a pensar um pouco o que é esse projeto. Como é que se chama a música? Só a música, como é que se chama? Como é que se chama? Ok, é esta música, Amigo Invisível. É põe boa, aí. É boa. Estou Ok, penso então que vocês já perceberam que vamos falar sobre o Diante do Trono. Mas antes disso, Isaac, apresenta-nos lá a empresa que Espera aí. Primeiro apresenta-te tu. Peço desculpa. Bom, Isaac, quem és e de onde vens? Eu sou o Isaac Fernandes, venho da Amadora. Sim, da Amadora. A grande Amadora. Não é assim tão mal como parece. Tem muito mais fama do que proveito. É verdade. Tirando a partir das 3 da manhã. e sou um dos sócios da Promo Event, que tem várias marcas cujo objetivo é promover a música evangélica em Portugal. Por meio de eventos musicais. Pronto, basicamente é isso. O nosso objetivo é promover a música em Portugal. Okay. Vocês, já agora só uma curiosidade minha. Quem está a ouvir o programa e tenha uma banda, uma equipa de dança, o que seja, pode contactar-vos, vocês estudam a situação e veem o que é que podem promover. Sim, nós temos uma marca que se chama Sinergia, que, como o próprio nome indica, a ideia é essa, é juntar todos os projetos que andam por esse país fora. E assim que haja oportunidade, poder mostrá-los a quem tivermos pela frente, quer sejam evangélicos ou não. Daí essa energia, tipo juntar os esforços, juntar as energias e irmos um pouco mais além do que temos ido até agora. Ok. E neste caso, como é que surge aqui a ideia? E, antes de mais, essas tais pessoas que eventualmente vos queiram apresentar trabalhos para vocês verem o que é que dali podem extrair, sim, como é que vos podem contactar? Nós temos página do Facebook, que é o que toda a gente usa hoje em dia. É verdade. Que é facebook.com/sinergiapt. Ok. Podem usar o e-mail também, que é geral@sinergiaeventos.pt. Posso deixar o meu número de telefone se não verem como. Aliás, podem entrar na página, não é? Que tem lá o contacto direto. Sim, temos o site também. Sim, mas podes dizer, o contacto é o 9-93-447-9609. Eu sabia que começava por 9. Exato. Ok, antes de irmos ouvir outra música, explica lá como é que surgiu esta ideia de trazer cá a Portugal os Diante do Trono. Porque estamos a falar de uma banda, de um ministério, tu dirás melhor do que eu, que se calhar em Portugal não tem a projeção que tem no Brasil. É um ministério com cerca de 15 anos, já lançou 50 álbuns, 8 ou 9 deles são para crianças. Alguns milhões vendidos. E alguns concertos feitos no Brasil para milhões de pessoas. Exatamente. Como é que surgiu esta ideia? Bom, a ideia, eu e o meu sócio conhecemos há pouco tempo e na altura eu organizo um evento que se chama Cabo do Rock, que é assim tipo um concerto de garagem com umas bandas de rock e pop à mistura, porque não há tanta banda com pessoal cristão a tocar rock e metal em Portugal, ainda não chegámos a esse ponto, então tenho de pôr umas bandas de hip hop. E o que é que aconteceu? Trouxemos cá uma banda chamada Antidemon. Não sei se vocês conhecem, brasileiros. Yes. Sim. Pronto, com um ministério brutal mesmo, muito bom, no Brasil. E eles estavam a fazer digressão mundial e passaram pela Europa e eu aproveitei-os. O Pedro, que é o meu sócio, é fã deles. Então, aconteceu estar a navegar na net e encontrou a página, o cartaz, a dizer Antidemon em Portugal, Cabo do Rock, etc. Ligou para mim a dizer, quer ajudar. A partir daí, pronto, foi o início de uma relação que depois do Cabo do Rock dissemos, vamos fazer algo melhor, vamos fazer algo maior, vamos tentar mudar as coisas. E depois disso eu fiquei incumbido da missão de andar a ver tudo o que é páginas e sites e bandas e encontrar alguém, uma banda, que se encaixasse no nosso perfil e que estivesse a fazer digressão pela Europa. Que logo de início está a trazer alguém de propósito, os custos são, como devem imaginar, avultados. Então aproveitámos e de repente, assim, do nada, encontrei a página a dizer facebook.com Diante do Trono em Portugal e comecei a investigar e comecei a contactar e foi assim. Eu não acredito em acasos, mas... foi uma Jesuscidência. Sabes que eu tenho um amigo que é da nossa altura da Assembleia de Deus da Amadora, que diz que as cristocidências, as cristocidências são muito engraçadas. Exato. E acontecem. Muito engraçado. Foi mesmo isso. Sim, nós temos a mesma base, a Assembleia Deus da Amadora. A velhinha Assembleia Deus da Amadora. Explica tudo. Olha, explica, sim senhor, explica que somos muito bons. Muito boas pessoas, era isso que Olha, eu queria dizer. Bom, se calhar continuávamos. Se calhar sim, mas vamos lançar uma música. Outra música, já. Pá, eu sugiro. Opa, Pedro, escolhe lá. Eu sugiro um velhinho, um clássico aqui do programa, que é o The Feeling dos Cutlass. Foram então os Cutlass com a música, Pedro, como é que se chamava? Feeling. The Feeling. The Feeling. The Feeling in My Heart. Bom, antes de continuarmos a conversar com o Isaac, eu tenho que fazer um agradecimento. Ainda não provado, mas um agradecimento à Rádio Gospel da Bélgica, na pessoa do Mário. Obrigada, que Mário. Nos enviou. Obrigado, um Mário, mas eu não gosto de chocolates, Mário. Mas não há problema porque nós gostamos, Mário. Exatamente. Obrigado, Mário, mas eu não gosto de chocolates. O Mário teve a amabilidade, Mário, de nos enviar os chocolates da Bélgica. Da Bélgica. Contactou-nos só por causa disto. Então, não que nós tivéssemos insistido ou pedido muito. Não, nada disso. Todos os programas várias vezes dizíamos mas o mesmo. Estamos imensamente receptivos a um programa ao vivo na Bélgica. Exatamente. E portanto, aceitamos convites. Lançamos aqui o desafio. Não, e até levamos chocolates também. Sim, não, não só. Pastéis de nata. Levamos pastéis de nata e levamos a caixa dos chocolates vazia. Vazia. Lá está, parece-me uma boa opção. E para reciclar, lá está. Mas gostávamos de fazer um programa ao vivo em Bruxelas. Era de muito valor. Eu acho que seria muito interessante. E quiçá em Bruxelas. Olha, de valor. Isaac. Sim. Voltando à conversa do Diante do Trono. Então deixa-me lá agora fazer uma pergunta. Cala-te lá, João. Foi fácil o contacto com este pessoal? Portanto, que isto é pessoal que joga noutra esfera que nós em Portugal não estamos habituados. Sem dúvida, sem dúvida. Os níveis de exigências e de como é que é dizer? De exigências? Profissionalidade. Condições, exatamente. Obrigados. No Brasil são monstruosas. Eles fazem eventos para 1 milhão de pessoas. Uhum. Tentem imaginar eles não usam estádios já. Eles já passaram para as avenidas principais. Então eles enchem as avenidas com 1 milhão de pessoas e pronto, fazem um evento. Claro que vêm aqui para Portugal e para a Europa, é tudo tipo... Eu creio que da digressão, o aqui de Lisboa será dos maiores. Não posso precisar se há mais algum outro. Mas o nosso é de 4 mil pessoas, então imaginem, de 1 milhão para 4 mil pessoas. 4 mil pessoas, exato. Mas eles foram super, super acessíveis, muito simpáticos. não esperava, por acaso não esperava outra coisa deles, que a Ana Paula Valadão e o Presidente do Trono têm uma reputação de pessoas muito humildes e muito abertas. Então foi relativamente fácil, até mesmo com o promotor europeu, o relacionamento tem sido espetacular. Tem-nos ajudado imenso, nós temos feito os melhores esforços também para cumprir todas as condições que eles querem, e tem corrido muito bem até agora. Estamos muito, muito satisfeitos mesmo. Ok. Olha, diz-me lá uma coisa, e aquelas exigências técnicas desta gente? Não é nada do outro mundo. Pelo menos o que eles pediram aqui para Lisboa é o normal de um evento daquela dimensão, para 4 mil pessoas, que vai ser numa arena. É o normal, não pediram nada de tipo nada de foguetões, nem casas bem pintadas e forradas cor de rosa às bolinhas brancas. Não, nada, não, ah, não, então pronto, não, então é gente, não. A gente, claro. Nem máquinas de pinball, nem nada, não. Só o normal, e razoável também. Quando nós falamos do Mel Arena, não estamos a falar neste momento, por enquanto, da sala principal. Não. Mas por enquanto não. Exatamente, mas é da sala Tejo. Aquela que está mais junto ao rio, não é? Sim, aliás, a estrutura é a mesma do Mel Arena, só que é uma sala que está no fundo, partilha a área técnica do Mel Arena. Geralmente no Mel Arena o palco está sendo no mesmo lado, e do outro lado do palco é a sala Tejo. Partilham aquela área técnica, e a sala Tejo tem capacidade para mais ou menos 4 mil e algumas pessoas. No nosso evento vai ter só os 4 mil. Ok. Quem quiser comprar bilhetes, como é que pode fazer? Nós temos neste momento 300 lojas no país a vender os bilhetes, e ainda podem comprar online. Portanto, podem passar na Blue Ticket, na Ticketline, não é? Sim. Vorten, Fnac. Vorten, Fnac, Media Market, El Corte Inglês, NABEP. Bilheteiras Meia Arena, Turismo de Lisboa e Turismo... Aliás, os dois Turismos de Lisboa. Sim. Que era da Praça do Comércio, que era do nas agências Abreu, aquelas de viagem, também costumam vender através da Ticketline. Eles têm acordos, então... Muito até nas agências Abreu e Legenda. Ok, então quer dizer, é bastante fácil, portanto não deixem simples, de ir. Muito simples. E também, olha, eu vou. O valor do bilhete também é mais barato e estaríamos a dá-los. Exato. Então só não vai mesmo quem não quiser, até porque isto foi feito para mesmo as famílias irem, para não ser pesado para a bolsa das famílias, especialmente nestes tempos. Claro. Ok. Vamos ouvir mais uma música? Vamos, mas vamos deixar desta vez o Isaac escolher. Portanto, meus amigos, preparem-se, porque ele não gosta de coisa leve. Escolhe lá, vê se a gente arranja aqui. P.O.D., Shine With Me. Pronto, okay. Então vá. Vamos ouvir? Payable on debt, shine in me. Vamos ouvir e já voltamos. Até já. So why don't you come with me? Take a trip to the other side. Where you and I, we can sing, we can fly. We can dance as the stars go by. And if the heavens should open up, the vision inside your love, the earth and the moon and the sun will align with a voice from the sky above. One love. So come on and shine with me like the beautiful star you are. So come on and shine with me. Shine with me. Float through the sky. este já é mais a minha praia, POD. Isaac, nós temos estado a falar aqui da tua empresa, de Diante do Trono, mas afinal quando é que isto vai acontecer? Bom, isto vai acontecer sábado, dia 21 de junho, pelas 21 horas, e deve ir até aí, no máximo dos máximos, 22h30, 23h, no máximo. Então, não vai ser muito prolongado. Hora e meia, 2 horas é um pouco assim. Sim. Creio que sim. Não dá para prever. Porque... Vai alguém abrir? Não, é só mesmo dentro do trono. Numa outra oportunidade, talvez consigamos colocar alguém a abrir. Desta vez não é possível. Isso leva-nos a outra pergunta. E projetos futuros? Projetos futuros há muitos. Muitas ideias? Muitas ideias, muitos projetos em andamento. Este ano ainda vamos fazer o Cabo do Rock 5. Não temos propriamente ainda a oportunidade para revelar as bandas. Ok. Mas... nas outras edições tem sido em instalações de igrejas, nomeadamente a minha igreja, Sar Nossa Terra, tem emprestado as instalações para fazer o evento, mas este ano queremos ir para um espaço neutro, porque queremos que pessoas que não sejam cristãs possam ir. Exato. É mais fácil. É mais fácil. Porquê? Porque não é que a gente... alguém morda lá dentro. Não é? Mas... há sempre aquela pessoa que, epá, é dentro de uma igreja, epá, não sei e tal, se calhar não vou. Então vamos pôr num espaço neutro em Lisboa, quanto mais central melhor, e pronto, vamos ver como é que corre. E é o projeto que temos de momento assim mais a andar, e temos muitos outros. E vocês nunca pensaram nesse evento ou outros de porem a rádio a transmitir em direto o evento? Este do Dentro do Trono, por... Sim. Por causa das condições que nos foram colocadas, não é possível. Mas o Cabo do Rock, com certeza. Esse estão já convidados a fazê-lo. Okay, fica já, okay. Fica já marcado. Também era obrigado. Difícil agora assim, para a rádio em direto. Isaac, nós temos estado a falar aqui de Dentro do Trono, etc. Para o futuro... tu consegues imaginar um evento de grande dimensão? E de grande dimensão não estamos a falar da Sala Tejo, mas do mesmo da Mel Arena, por exemplo, do Palácio Cristal no Porto, o que seja. Consegues imaginar isso, mas feito com produção nacional? Boa pergunta. É, não é? Pois, por isso é que eu fiz. É de facto uma boa pergunta. É assim, um dos nossos objetivos é incentivar, é criar espaço e criar oportunidades para esse pessoal que está dentro da garagem. Eu já tive bandas durante 10 anos e é super difícil sair da garagem porque não há onde tocar. Porque geralmente o pessoal cristão que está na garagem ou está na cave da igreja a ensaiar, com medo que o pastor vá lá bater ou baixa mais um bocadinho. Esse pessoal não tem oportunidades, porque hoje em dia o que se quer é bandas com covers a tocar em bares, e as covers não são cristãs, são covers comerciais, por assim dizer. E nós queremos criar espaços para essas bandas poderem crescer, poderem nascer outras, e sim, um dia, não no Mel Arena, mas se calhar no... onde é que fazem o Rock in Rio? No Parque da Bela Vista. No Parque da Bela Vista. Queremos fazer o nosso cornerstone, por assim dizer. Quem não sabe, cornerstone é o Woodstock evangélico. Exatamente. Uhum. Então, o nosso objetivo máximo é esse. Todos os grandes da música cristã evangélica, rock cristão e blues até, vão ao cornerstone. Ou iam, já acabou. Não, com muita pena minha, era um dos meus pontos no bucket list. Que gostavas de lá ir. Que gostava de lá ir e pronto. Mas basta procurarem no YouTube e vão ver vários anos de concerto. Exato. Ok, nós vamos terminar mesmo, vamos fechar o programa. Resta-nos agradecer, Isaac, a tua presença. Muito obrigado, foi um prazer. Volta sempre. Não se esqueçam, se me convidarem, eu volto. Claro que sim. Não, mas isto a casa está aberta. Podes relembrar só, por favor, a página do Facebook da Sinergia? facebook.com/sinergiapt. Ok. Ok, não se esqueçam, dia 21 de junho, às 21 horas, no Parque Mel, portanto, na loja, na Mel Arena, aliás. Parque Tejo. Sala Tejo. Sala Tejo, Mel Arena. Meia Arena, Salatejo. É tudo igual. Portanto, passem no Ticket Line ou Blue Tickets. Portanto, comprem os bilhetes e vamos ficar com. Vamos agora para aligerar a coisa. Vamos ficar com Skillet, Comatose. Pode ser. Até para a semana. Até para a semana. Beijinho. Fiquem bem, até Deus vos abençoe. Obrigado. Boa semana para todos. E obrigado, Mário. I'm asleep and all I dream of is waking. Tell me that you will listen. Your touch is what I'm missing. And the more I hurt, I realize I'm slowly losing you. Overdose, I'll never wake up without it. Sem Limite, o programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos.